Diomedes abrindo as portas com a chave mestra. Mas devoto do alemudismo, acendendo um na superfície do sol. Pensando de modo diverso, na contramão da procedência do meu universo. Meu verso mais valioso do que ouro, agora te apresento a presença do MC vindouro. Se eu sou a exceção, então me ativo, quebrando todo tipo de explicativo e espírito cativo. Acabo com essa regra com meu flow explosivo. E é isso que alimenta meus objetivos, de princípios livres e dos frutos das origens, da minha ânsia de ser notado, mas não desiste. Não se desativa, vivendo irreconciliável com a moral cativa e com a provocativa da espiritualidade normal, me derivando da excentricidade, da excitação mental. Enquanto tem neguinho por aí que só quer ver meu mal, isso já é banal, mas cada um tem o seu gosto. Então agora é hora de tu se dar com esse encosto, pois minha maior qualidade vem do esgoto. E algo desintelectual, do espírito livre, está escrito no meu rosto. Amém, de uma forma tão clara que os espíritos cativos compreendem bem. Mesmo que meu bolso esteja sem fim, assim ninguém pode vir me seguir. Eu tô sozinho em Plutão e não pretendo sair. Que pena que não tem alguém aqui que possa interagir. Mas mesmo assim, eu só vi passar ali, próximo a mim, o Diomedes pilotando a letra no cometa Halley, fazendo Halley. Eu gritei, mas não pôde me ouvir. Então eu lhe segui e presenciei um free insano e resolvi me unir. Por isso tô aqui, amando minha verdade espiritual, que fica situada além do bem e do mal, universal. Esse é meu posto, só uma coisa que ofenderia com meu gosto é se minha verdade fosse tida como verdade para todos. Assim como a matemática, eu permaneço oculto a toda a respiração dogmática. Não mudo de tática, mesmo sabendo que a resposta seria trágica. Meu inimigo é esse, e eu não fujo dele. O meu juiz é meu juiz e nenhum outro tem direito a ele. E eu não fico a esmo, mesmo sabendo que o inimigo mais perigoso que eu posso encontrar na minha longa jornada é, será sempre o mesmo. Será sempre o mesmo. Barbas de profetas não sufocam meu pescoço. Prefiro ser crônico que santo religioso. E até nas coisas vis encontro o grandioso. Guarda as melhores questões pro mais prodioso. Diomedes, senhor de si, se automedica. Pega dele de cisma, é que esperta em rimas e dicas. Não cristalizo verdade, que friso na verdade. Questão de perspectiva, juízes de realidade. Sabe, sabem, sabedoria e insanidade. Santidade e castidade é pura autocrueldade. Não critique meu jeito, a vida me fez assim. Nem subi no palco direito, já tô louco de ti. Que se foda quem pensa diferente de mim. Eu não me baseio em livros que eu não escrevi. Meu povo carrega sim, prefeito e pastor no doce. Pra mim inferno é viatura e flagrante no bolso. Enquanto a morte não chegar, rimo com os melhores rappers. A luz da lua fumo os maiores packs. Eu curto a vida por mais que ela me fira. Além do campo de visão, pra mim é tudo mentira. O destino do meu pé é a face de traíras. Quero todos sem cabeça na tela da Aljazeera. Quando pego na caneta, Diomedes é sem limites. Obras-primas fecundadas porque eu foda com beat. Meu talento é do tamanho do bigode de Nietzsche. Pra sobreviver na rua tem que ser um Da Vinci. Quando tudo houver desaparecido, sei que sempre estarei sempre comigo. Seus filha da puta, seus filha da puta. 15 quilo recorde, valeu pelo beat. Gravação na igual NE. Logo mais tem Diomedes, USB. Disco, álbum, não sei o que vai ser. Sei que logo mais tem lançamento.